Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Obrigado, meu parceiro DJ Moca. Também o Michael Boy. A galera aqui do Falcão do Marajó. Aqui do Magnata. E a gente chega junto aqui no Maná hoje. Pra tocar um pouquinho de saudade pra galera. Aqui no Festão dos Barraqueiros. Alex Saudade. DJ Alex Saudade. Bora, Maguila! Meu prefeito Biri Magalhães, cara que trouxe novamente o Alex Saudade, hoje na festa dos barraqueiros, juntamente com o Maguila. Vamos lá! Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. 1, 2, 3, 1, 2, 3, já! O autêntico da sal. Olha o brother Maguila avisando. E o pacote da cerveja é 60 conto, meu irmão. Aí pra você, meu irmão. Bora, DJ Boca. DJ Michael. Galera que deu um show sábado, domingo, sexta, meu irmão. Aqui no Festival do Camarão. É o Maguinato, Maguinato, Maguinato. Saudade. Você minha vida, meu bem, eu te amo. E a saudade quando acontecer, mas logo florescer, pela vida normal. O magnata é legal. Bora, bora, senhor. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida essa música, o cara chega pra mulher e diz assim pra ela: meu bem, eu te amo. Bora, Dodória. Eu te amo. Na manha. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. Meu amigo Gerson Martins. Alô, Gerson. Ele e as molecas doidas. Aí do rock doido e da saudade. Tá dançando até debaixo de chuva, meu irmão. Só tá começando! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. No patrocínio de Boutique do MB. DJ Alex, saudade do pequeno gostoso. Vai detonando assim, ó. Bora, Mona! Hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero. Meu lugar hoje, hoje, meu amor, quero te encontrar. A noite vai ser gostoso. Ai, DJ Alexi. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Diz assim, ó. Sei que em seus braços é meu lugar. E você deixa? Deixa, deixa. Deixa, mulher. Deixa, deixa. Deixa eu beijar a tua boca. Autêntico da saudade. Deixa, deixa. DJ Daniel também com a gente hoje. Deixa, deixa. Ele também é meu patrão, deixa, maestro rebelde. O homem do pequeno gostoso. A gente vai fazer um super show pra essa galera de Humaná hoje. Festão dos barraqueiros, hein? Canal Rafael MB no YouTube. E diz assim, ó. Mas eu te confesso que não fui feliz. Nosso amigo Mideira, também a Vani, o Joilson, o Joelson, a galera do Mercadinho Gonçalves, aí da Rua Bacabal. Não vale a pena, não vale a pena. Não, não, não, não, não. Olha o Magnata. O seu beijo doce me envenena. Acesse www.rafaelmb.com. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. E ela disse: parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. DJ Alex, saudade. DJ Alex, saudade. Chega junto pra dançar, mona. Corre tempo, vai mais veloz que o vento. Leva o meu pensamento aonde eu deixei. Então diga pra ela, diga. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Será que ela não vem? Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem medo. Nosso amigo Ranieri, ainda é Fortec com a gente. E também o DJ Jackson, aí do Jackson. Chama o garçom e diz assim, ó. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Autêntico da saudade. Que ela já está aqui. Alex Saudade. Nosso amigo Simeão, aí do Porto, presente de Deus com a gente. Bora, Simeão! Cadê o Braz, hein? Bora, DJ Braz! Só da mãe! Ouro Negro! A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando, meu bem, que não vem. Que não vem. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Chega junto! Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Alex, Alex. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta. Aí o cara chega pra mulher. Vem. Como é que ele te chama? Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Alex, saudade. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Pequeno gostoso. E de Alex, saudade do pequeno gostoso. Eu também de hoje com o Rebelde. Juntinhos aqui em Moaná. E também o DJ Daniel, lá de Margarina. Tu cura. E arrependido venho te pedir. Ele não se morde, né, Gurinho? Te chamo, eu te amo, vem me completar. Alex, saudade. Siga no Instagram, @ Boutique do MB. Oi! Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar. Mas essa alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei e não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. Bora, Gerson! E as molecas doidas da saudade. Infelizmente você destruiu. Oi. A ingratidão pede afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Alex, saudade. Você não quis me realizar e preferiu. Olha o pacote da cerveja, 60 conto. Não corre logo, pega o teu, meu irmão. Tudo acabado. Olha, temos o drink ali também. Tá na promoção, 10 conto, não é isso? Festão dos barraqueiros hoje, aqui em Moaná. Olha de saudade, Rebelde, Daniel. Chega junto. O pior já sofreu. Te amei, não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição. Como você me perdeu, fiz do teu amor o nosso amor. Os melhores CDs você encontra no canal Rafael MB no YouTube. Alex DJ. Alex Saudade, tocando os hits inesquecíveis que marcaram épocas. E diz assim, ó. Não importa o que os outros irão dizer. A gente avisa, amigo DJ Alex de Saudade. Você faz parte aí da Rádio Clube do Pará. Minha mulher. Rádio que é muito ouvida aqui em Moaná, né, gente? Eu sei da. A gente transmitiu o programa. Que você. Aí do meu amigo Lemos Júnior, diretamente aqui de Moaná. Que você amou. A última sexta-feira e no sábado, né, isso? É verdade. Nada me importa. DJ Alex, sem saudade. Queria estar contigo. Um dia eu consigo. DJ Alex, saudade. E fazer os teus desejos. Cumprir-te com meus beijos. Acesse www.rafaelmb.com. Chega junto, Moana! Chega junto, Moana! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Olha essa mulher. Eu não quero mais brincar. Você não é mais aquela menina, né? Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Quando eu partir, não quero ver você chorar. De logo voltar, como lembrança, me dê um sorriso pra me acompanhar. Guarde em seu peito os nossos momentos. Nosso amigo Bola de Fogo, felicidade. Aí dos canalhas, o comércio com a gente, bora bola! O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Você sabe que eu levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Nosso amigo Paturi já me deu um sorriso pra me acompanhar. Aí do Pato Fogos com a gente hoje. Bora, Paturi! Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade. E o amor? O amor é forte, vence barreiras, supera a saudade. Vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. ela diz assim, ó. Quando estou perto de ti, minha vontade é de transar. Vamos nós! Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, e que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Eu também te amo. Bora, Mona! Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Para fazer essa sequência aqui, ó. Essa sequência. Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão coisas tão banais estragam o prazer? Um, dois, três e vai! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Alex Saudade. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Ela não foi de briga que o amor se fez. É o festão dos barraqueiros assim, ó. Nosso amor. Bora, malucão! Está dilacerando nossos corações. Bora, DJ Boca! Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. Bora dançar, Moana! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Alex Saudade. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Bora, Magnata! Bora, Magnata! Bora, Magnata! Será que tem alguma mulher maluca aqui hoje em Moana? Abraçar com carinho também as meninas aí do time da primeira dama. Estão com a gente hoje aqui em Moana. Isso, meu amor. Oi. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca mais. DJ Alex Saudade. Lá no Pequeno Gostoso também, com o Maestro Rebelde. E a gente chega em Moana assim. Ainda tem também DJ Daniel com a gente hoje de Barcarena. Eu sou maluca. Alex Saudade. Quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. E você? Não mereço o que você faz. Os melhores CDs você encontra no canal Rafael MB no YouTube. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Nosso amigo DJ Daí com saudade. É a sua primeira dama. Bora Daí com. Amigo Lourinho Baena, candidato a vereador, tá com a gente. Bora, Lourinho! Toda a família do Gerson Martins também. As meninas do rock doido da saudade. Bora, Gisele! Você me perdeu. Sal, sal, sal. Que vai te dar carinho, vai te respeitar como você é, meu irmão. Inclusive hoje é dia dos namorados, né, meu irmão? Você já deu presente pra sua namorada? Hein? Acesse www.rafaelmb.com. Detonando assim, vai. Um, dois, três. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você. Nosso amigo Pikachu. E também é um quequinho lá da cabanagem. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver. Só me deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Que do Magnata. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Isso é Falcão do Marajó. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. DJ Alex Saudade. DJ Alex Saudade. Sobrenatural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver o amor para sempre. Só eu e você. E vai dançando assim. Solte a emoção e desce. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Vem nesse papo sentimental. O som é sobrenatural. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Olha essa música aí, ó. Foi demais o que passou. Eu pensei que o nosso amor. E a gente abraça a minha Denise. Pacotinha lá de Barca Arena com a gente. Por isso hoje aqui em Muaná. Foi um tempo cheio de emoção. Lembro que você falou: me amar e ser feliz. Só que foi. Foi mais que um sonho. O que é bom não pode acabar. Mais uma vez vamos ter. O autêntico da sal. Não posso esquecer. Nosso amor não pode morrer. Me dê outra chance, meu amor. Pequeno gostoso. É pelo nosso amor. Açaí Machine. DJ Alex Saudade. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Alex Saudade. Aí você vai dançando assim, as marcantes. Eu não sei por onde começar. No meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Nosso amigo Jimmy, também o Clebinho, Vitor Hugo, Américo, Alexandre, Carol, todos os mentirosos com a gente, meu irmão. Obrigado, hein? Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro. Maurício Leal com a gente. Galera da Fênix Segurança. Hoje Moná, juntinho. Aqui na festa dos barraqueiros hoje. A gente chega junto, meu irmão. Pra detonar pra essa galera, pra essa família. E curtir o Festival do Camarão. E hoje a ressaca, a festa dos barraqueiros, pra você tomar aquela cerveja. Você trabalhou a festa toda. E hoje vem se divertir, meu irmão. DJ Alex Saudade. A referência em shows de saudade no Pará. Só na categoria. Estamos no meio, meu irmão. Bora dançar, senhor. Um cachaceiro, decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Amigo JB, Luizinho, Silvano, aí do Oz de Quaraci, já invadindo. Oi, fofona, a poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo com junto bom. Fofona, a poeira levantando, os cababelos gritando, dizendo ao conjunto. Bora, Rael Garcia, também o Rick Vale com a gente. Pra dançar! O polo velho furado fazia fofona.

Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo, Gerson Martins, chora de emoção. Nosso parceiro, ele e toda a sua família com a gente hoje. Ele disse que não tomou nenhuma ainda. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Foi por amor, eu entreguei meu coração. Foi por amor, eu me perdi nessa paixão. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei. Nosso amigo Kikito da mais tarde, GF por aqui com a gente. Bora, Kikito. Foi por amor, foi por amor, foi por amor. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver. Por favor, querida, dê a minha vida. Eu não vivo sem você. Foi por amor que eu entreguei meu coração. Foi por amor que eu me perdi nessa paixão. Só sei que foi. Foi por amor. Nosso amigo Rai, cadê o Rai, hein? Eu já nem sei como é que eu posso viver. Eu já tentei, mas tá difícil te esquecer. DJ Alex. Foi por amor. O autêntico da sal. Sozinho, sem o teu carinho, só eu não posso viver, não. Por favor, querida, tenha. Nosso amigo Pikachu e o Quequinho lá da cabanagem com a gente. Você. Bora, mona! Foi por amor. Deixa eu agradecer toda a galera aqui do Falcão do Marajó. Magnata, meu irmão. Aparelhagem tá top. Foi por amor. Vivo aqui sozinho, sem o teu carinho. Só eu não posso viver. E a galera vai chegando juntinho hoje. Por favor, querida. Tem muita coisa boa pra acontecer aqui em Maná hoje. Eu não vivo sem você. Vamos embora. Foi por amor. Foi por amor. Muito obrigado, prefeito Piri Magalhães e brother Maguila, o fazer o show do autêntico DJ Alex Saudade, o autêntico da saudade no Pará. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Então você pegar a gata agora, bora roxando só na manha, Cian. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Perdi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar. Nosso amigo Mutuca, o maluco por você. A Leia da Casa Pacheco com a gente. Pra não parar. Alô, Leia! Fala a verdade, é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Por que tu tá bebendo? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Acabou o amor, foi? Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois.

em nome desse amor. E fazer de conta que ninguém errou. Nosso amigo André Dragon, também com a gente hoje. Começando outra. Segurança do prefeito. Passando uma borracha no que já passou. Bora, mana! Remédio pra desprezo é cama. Para os corações divididos. Pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos. É a cura dos amores. Alô pra família do Coelho Martins aí, a Gisele. A Jete, o Breno, a Ivana. A Raira. O nobre amigo, sempre o nosso amigo Gerson Martins. As molecas doidas do rock saudade. Para os corações divididos. Olha, DJ Alex, saudade. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Top 7. Alanzinho. Simplesmente. Nosso amigo gerente Jameson. Aí de São Jorge Bete, a verdadeira que paga na hora, viu? De te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou, sem o teu amor. Sempre vou te lembrar, onde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois. Amigo Simeão também está com o Vitor Hugo aqui com a gente. Bora, Simeão. Galera de Mona. A gente vai se amar. Eu te esperarei pra gente se amar mais uma vez. Você é meu caro. Olha o Blas Alexandre aí dos Fogos de Margarena. Demais. E também o embaixador. As minhas crincas, é isso? Lembranças. Galera aqui com a gente, obrigado. Saudade ficou. O tempo nos afastou. Mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção. Do meu coração. Nosso amigo Naldo, também a Alessandra impactante aí. Enquanto galera do Águia de Prata, de Alane Deua. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu pequeno gostoso. DJ Alex Saudade. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Nosso amigo Tota, também o Wanderson. A galera do Açaí, do Ti Rocha. Trouxe nem o Lito pra cá, meu. De Rocha. Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Nosso amigo Mailson e também o Jesus Moraes aqui com a gente, obrigado. Você já perdeu meu carinho. Passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Saudade chegando assim na manhã. Tarde dança. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube. Todo mundo pro chão, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau. Nosso amigo Matheus, a Nani Deua, tá com a gente, bora Matheus. Acesse www.rafaelmb.com. Saudade, DJ Alex, saudade. Vai dançando saudade aí, ó. Ei, escute, amor, o que eu vou dizer. Assim, ó. Eu te quero. Dia dos namorados, assim, ó. Já cansei de ficar sozinho, sempre calado, sem me declarar. Bora, DJ Brás, o homem do Ouro Negro com a gente. Meu amor, só na manha. É grande. Nosso amigo Alisson lá da Arena, Sete Irmãos. Bora, Alisson. A vontade de gritar. Então você grita assim, ó. Ei! O mundo vai saber. Alex, saudade. Que eu sou louco por você. Eu te amo. Alex, saudade. Bora, Gineirão! Do Maguila, meu irmão, tá com a gente. Já tá tomando todas e curtindo a saudade. É? Um pouquinho, o Alex desce pra ir também pra tomar uma cerveja. Logo mais tem um show aqui no Impactante. Já cansei de ficar sozinho. DJ Alex, saudade. Sempre calado, sem me declarar. Oh, tem. Da sal, mas o meu amor é grande. Minha timidez não esconde a vontade de gritar. Então você grita: ei! O mundo vai saber que eu sou louco por você. Alex, saudade. O que eu vou dizer? No patrocínio de Boutique do MB. E a chuva que cai. A chuva que cai me lembra você. Já faz. Momentos felizes, mas assim, ó. Quem poderá me dizer qual que foi meu pecado? Olha, o cara jurou. Jurei a mim mesmo. Jurou. Que ia te esquecer. Mas quando o cara dá valor no charque, a chuva cai. A chuva cai, meu irmão. Logo em você. Aí o cara volta pra cama. Eu não sei porquê. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Essa mulher sozinha. Sozinha na cama. Sozinha. Nesse quarto tão vazio. Oi, meu gostoso. Pensamentos. Lindos momentos. Pequeno gostoso. Pavoro o vento. Sussurra seu nome. DJ Alex Saudade. Preciso encontrar de uma vez. Chico da Saudade. Onde ele se esconde? Hoje, Mona! Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. E ela? Sozinha na Saudade. Pensamentos. Lindos momentos. DJ Alex Saudade. Por o vento. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Nosso amigo Mideira, também a Vani, o Joilson, o Joelson, a galera do Mercadinho Gonçalves, da Rua Bacabal, essa galera com a gente, obrigado. Aqui, Moná, já curtindo a saudade com o autêntico DJ Alex, lá do Pequeno Gostoso. Pensamento. E da Rádio Clube do Pará também. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube. Uma atrás da outra, hein? Nesta casa tão pequena. Eita, minha irmã! Já morou felicidade. Era aqui o meu encontro. Saudade, Moana. Era aqui minha amizade. As amizades. No outro lado eu avistava. Olha aquela menina ali. A menina na calçada. Dale, DJ Alex. Quando eu vinha do colégio. Um sorriso ela me dava. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. E naquele mesmo instante, buscava o meu violão. E a gente chegou hoje pra tocar Saudade Marcante. A galera de boa, né? Nossa canção. Oi! Olha aqui. Aqui do Magnata. Preste atenção. Essa é a nossa canção. Alex Saudade. E à tarde, às 5 horas, eu chegava ao portão. E ela vinha lentamente, sorridente, me pedir uma canção. Logo mais também o DJ Daniel. E naquele mesmo o cacique lá de Barca Arena. Buscava o meu violão. A gente abraça também a equipe Sereno. Sereno VR, também o Bolota. Pra... galera do vereador Bolota com a gente. Oi! Olha aqui, preste atenção. Esta é a nossa canção. Saudade, ele traz a verdadeira essência da recordação. E aqui, Monácia, abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Aqui. Novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um sorriso sucedeu. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco de vontade de tocar. Pra quem dá valor na saudade aí, ó. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se partilhar das alegrias. Dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, saudade, minha irmã, sem dizer adeus. E o Alex detonando, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. DJ Alex Saudade. DJ Alex Saudade. Agora, nostalgia e a recordação entram em evidência. DJ Alex Saudade. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, sem... Rapaz, o pai do Maguila tá afim de tomar uma. Sem deixar recado. Alex do Comecinho. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube. DJ Alex Saudade, balança, sacode, estremece a saudade. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez. Quando tu partiste, sem dizer adeus. Sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Acesse www.rafaelnb.com. Você já não parece mais aquela. Agora que o nosso tempo é curto. E falava sempre de me deixar. Chegou até mandar eu ir embora. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Mas hoje você não manda, mulher. Hoje você não manda. Só com carinho também ao Mutuca. Eu a Leia também, o Neguinho. O José lá de Boa Vista com a gente. Sou feito de amor e prendo você. Bora, Bona! Hoje você não lembra de ir embora porque eu sou feito de amor e prendo você. Você já não parece mais aquela que falava sempre em me deixar. Sua mulher chegou até mandar embora. Chegou até mandar. Só abraçar também os motora. Motora das aparelhagens de Moaná. O JJ Santos, lá de São Sebastião da Boa Vista com a gente. Voltar. Alô, Jota! Hoje você não manda. DJ Alex Saudade. Eu irei embora porque eu sou feito de amor e prendo você. Hoje você não lembra de ir embora porque eu sou feito de amor e prendo você. Nosso tempo tá curto. Você lembra daquela rua, lembra? Aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado que não secou. Existe uma saudade imensa que ainda presente se faz. Me lembro bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. Quem se lembra da sua rua aí, hein? Rua, oh rua, rua da recordação. Cada rua tem uma recordação. Rua, oh rua, o passado se fez presente em meu coração. Bora festão dos barraqueiros hoje, Maná! Se fez presente. DJ Alex Saudade mandando ver. Coração. Lá da Rádio Clube também, do Pequeno Gostoso. E hoje eu trouxe o meu parceiro DJ Rebelde. A comandar também juntamente com Maná. Juntamente com o parceiro Daniel. Logo mais ele chega junto. Quando passo na esquina e vejo aquela multidão, me lembro ainda criancinha. Nosso gerente Jameson com meu irmão. Ainda São Jorge Bet com a gente. Paga na hora. Passando, e de lá eu já saí. Mas tenho saudade e vontade de voltar pra onde eu nasci. Rua, oh rua, rua da recordação. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. O que você quer, mulher? Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Hoje, Moana! Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda. Um abraço do malucão, tá com a gente. Quero ser seu divã. Bora, Boca! Eu lhe darei minha vida e o meu coração. Alex. E o mundo de emoção. Alex. Pois eu sou seu fã. DJ Alex Saudade. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Oh, autêntico. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. DJ Alex Saudade, a referência em shows de saudade no Pará. Som de categoria. Junto, Moana, chega junto, Moana. Vai! Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Nosso Falcão Salamana. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Daniel, o homem de Barcarena, o cacique de Barcarena, já já ele chega junto. Agora que eu não tenho medo. E logo depois também o nosso maestro DJ Rebelde, pela primeira vez aqui em Moaná. A gente vai fazer um show pra essa galera de Moaná também. Vocês pensam que só no Rock Doido tem show? Não, show de saudade também tem, meu irmão. E eu não troco esse. Então logo mais o nosso show aqui, aqui no Sonzão Magnata, meu irmão. Pode completar seu beijo. É o Demorais, lá da loja HM Modas. Também o Cleiton Refrigeração. Procurando meu sorriso em sua história. Sua história. Bora, MB. Eu fugi. Aí da boutique do MB. Tá com a gente. Naquela noite pesada. Eu andava entristecida. Se inscreva no canal Rafael NB no YouTube. Pra você que quiser dançar saudade, tá aí, né? Prefeito Biri, Mutuca e também o Giovanni, Casa Pacheco. Galera da Casa Pacheco com a gente, obrigado. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito. benzinho. Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Olha o som do Magnata, só da manhã. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Acesse www.rafaelmb.com. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho. Aí você diz assim, ó. Vamos salvar nosso amor mais uma vez. Então salve, salve, salve! Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa. Hoje eu vou sair. O cara tá mordido. E o primeiro bar que eu encontrar, vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Após essa tem Daniel. O cara tá mordido. A mulher passou ele pra trás, olha o que ele vai fazer. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Então bora beber, meu irmão. Tudo que eu planejei deu errado. DJ Alex, saudade. E abandonado pela ingrata daquela mulher. Que todas são iguais. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Um, dois, três. One, two, three. Já! Oi, meu gostoso. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber até cair. Menina Alex, toca. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado. Eu já chego, DJ Daniel. Aquela mulher. Eu vou mandar um som aqui pra vocês em Moaná hoje. Questão dos barraqueiros. Trazendo o Alex Saudade da Rádio Clube do Pequeno Gostoso. O Maestro Rebelde. Também do Pequeno Gostoso. E o DJ Daniel lá de Barcarena, o nosso cacique. Me apaixonei pela pessoa errada. Vamos nós! Eu vou beber pra esquecer esta safada. Será que todas são iguais, hein? Será que todas são iguais? Claro que não! Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer. Pediu pra parar, parou! Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará.